Cresci antes do tempo, num lugar que não espera. O pouco que me deram foi tomado na primeira queda, quando o chão cedeu diante de mim. Algo em mim fechou pra sempre. Amor cair em silêncio, sem aviso, sem perdão. As mãos que me ensinaram cuidado não voltaram pra me dar direção. O mundo ficou frio naquele dia, e eu aprendi a ficar também. Aqui ninguém pergunta se dói, aqui ninguém ensina a voltar. Ou você endurece por dentro, ou aprende do jeito mais brutal. Fácil só pra quem aguenta permanecer. Caminho atento, passo firme, olhos presos no que vem. Quando o perigo mostra os dentes, eu não corro, eu sustento. Também não é coragem, é saber que não existe escolha além. Porque aprendeu a não ceder. Não é força, é sobrevivência.